стане пак більше просив. 体申送。 哦，国会放过， 国会放过就行。 我看到这个方法还保持，就把这些把它分上往两头讲，把它往里头。 Qual a sua posição com as três? Só o número para confirmar. Está saindo do zoom, do zoom, do céu? Está saindo do zoom, está confirmando o tempo chamado para o push? Não, não, mas no mínimo 5 minutos. Não, gente, que a gente está com uma obra agora para ser alfa e... Se o senhor puxar tiver um rebote, o senhor vai ser preferido. Então, sim, segundo no mínimo, né? Segundo no mínimo. Ok. Golfe na... 190. Sim, golfe no Fórum Golfe. Está autorizado isso no rebote, rebote ao término da presente. Rebote até a meia dúzia do Pátio 1, rebote ao término. Ok. está saindo agora, sim, vai iniciar o pushback. Tô saindo dos 228, autorizado. Puxa o estacionamento, chama táxi. Vamos focar, muito obrigado. Faço passaria do 2228. Estamos com. Só um momento. Estamos com 4-2 a bordo, 7 horas alternando o Salvador. Passaria dos 218, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 35, via Pátio 3, Pátio 1 e Lima. Chama no ponto de espera da 35. Ok, vai pelo Pátio 1, Lima e volta para o 5. chamando o término do reboque. Excelente, bom dia. Bom dia, obrigado. Pode taxiar, posso pela pista, senhor? Passeio, ingresso 35, na porta alinhada 17, passageiro 2218. Pronto, vai acordar. 3218, autorizado do comando 97, vento uma centena de trânsito. Passarei 2228, tô com 5.4935 da viagem. 0935, obrigado, bom trabalho, senhor.